Atrevida no calor, ela quer sentar maneiro. Atrevida no calor, ela quer sentar maneiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Nós temos que estar dentro do baile, até dentro do banheiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Ai, DJ Luca. Atrevida no calor, ela quer sentar maneiro. Atrevida no calor, ela quer sentar maneiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Sorte tá ela dentro do baile, até dentro do banheiro. Fogo, fogo, fogo no puteiro. Fogo. Ai, DJ Luca. Ela sarra no fuzil e roça no AK. Ela sarra no fuzil e roça no AK.